Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo sétimo episódio de Stonehenge aos billboards de Nova York. Lá, é adolescente. E ao fundo tens uma foto de Stonehenge. Do Stonehenge, é. Ao fundo tens uma foto do Stonehenge. Um póster, era um póster enorme. Quem? Stonehenge é aquela... das antas e o... Tu tens os pedregulhos no quarto? Os pedregulhos de pedra? Tenho, pá, aquele posto está muito giro. É Glenn Woods. E há uns anos atrás, yeah. Fui lá. Pois? Foi uma coincidência, perguntei à polícia se havia ali alguma chega festa. Lá, oh, também tem isto no quarto. Eu estava lá a viajar com uma colega minha quando chegamos lá à entrada, porque parece que durante os 364 dias do ano se paga 50 libras para entrar lá. Boa. Só um dia, aliás. Que é o do solstício. Exatamente. Que é livre dia, desde a idade de... anarquia total. Toda a gente vai a mulheres de paga 50 euros, todos. Nem sequer podes tocar nas pedras. Aquele dia, até a polícia andava lá à volta das pedras, porque havia lá um, porque há lá duas ou três que estão conectados. Passou lá a noite toda. Porque aquilo faz um fenómeno de luz qualquer nesse dia. Boa tarde. É precisamente nessa altura que o sol está naquele... É o póster que eu tenho. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived a strange race of people, the Druids. No one knows who they were or what they were doing, but their legacy remains, hewn into the living rock of Stonehenge. I will take you there. I will show you how. And oh, how they danced. The little children of Stonehenge, beneath the haunted moon, for fear. people of Stone Age. And what would they say to us if we were here? Estás a lembrar as conversas que estava a dizer? Viva! Este é meu amigo. Está bom, mas eu não posso ser amigo dos dois porque és filho. Olha, meu sobrinho. Olha, estás bem? Conhece o Jerónimo? Não, o Jerónimo é um cidadão anónimo. Eu não conheço o Jerónimo. O Jerónimo vive no anonimato desde. Desde a era dos Stone Age. O Bob Dylan. Sempre o Bob Dylan, que é o Jerónimo da América. Rui, está tudo bem? Tudo bem, está. Mais uma. Até já, então. Até já. Aquele póster que eu lá tenho, pá, eu achei que é um póster fascinante, pá. É precisamente na altura do sol que entra lá num coisa qualquer e que dá aquela atmosfera dos torneios. Tenho uma ideia para ti, para o teu primeiro torné na Velha Álvia. Que ias dar um concerto em Stone Age a tocar ou a apanhar uma pedrada. Ao vivo. Apanhar uma pedrada. Como é que é? Dias de chuva com granito. Pronto, dias de chuva com granito. Vamos gravar um vídeo. Olha, tu realizas, o Tiago realiza, vamos gravar um videoclipe em Stone Age. Pedimos aí um patrocínio à Câmara de Comércio Luso-Britânica e gravamos o Dias de Chuva com Granito, nesse dia de solstício. Ao nascer do sol. Nem que seja só para viagem. Como é que é a letra da música? Eram cerca de 30 mil pessoas às vezes porque estava a nascer do sol. Estas festas, mesmo o boom e não sei o quê, nasceram todos dessa cena das celebrações dos equinócios e dos solstícios, claro. E do... Fritaria. Não, mas os booms não têm nada a ver com uma coisa com a outra. Os booms, já é muita confusão sobre isso, que nem querem saber. Mas o boom começou por ser uma festa de solstício ou de equinócio. Não, se é feito em... Mas inicialmente não era em julho, era noutra altura. Em julho é solstício. Então, isso é solstício. Acho que algumas dessas festas têm. É o inverno e o verão. É. Os equinócios. According to his ways. accept the incense burning lions, through whom we offer the incense, through whom we ourselves are consumed. Basicamente, eu, o Jerónimo e o Miguel comemos o quê? Feijão. Nós gostávamos do feijão com dobrada. E a João e o Tiago. A João comeu um bife. O Tiago ainda está a comer o bife. Está aqui a dar luta. Parece uma escalada. Eu gostei. Achei que tinha um bocadinho de sal a mais, mas o feijão estava muito bom. O molho bom. Portanto, muito feijão bom. Com dobrada aprovado. É só ao Zé para moderar o sol da Praça de Caviar. O vinho é bom, o vinho da casa. O Zé pôs só porque a gente fica cá toda a tarde, para a gente continuar a beber. Pois o Zé, como vem da hotelaria, dá aos clientes sal, que é para eles chegarem a beber a tarde. Como aquela coisa de pôr pipocas, não é? Era como fazia antigamente o solidol. Para sobremesa há tangerinas e maçã. Um cafezinho, um xiribitiu. De quem é que era aquela aguardente tua tia? Não era dele, era do Fanha. Do Fanha, mas eu estou de moto e não posso. E já agora enquanto o Tiago acaba de almoçar. Acaba de almoçar. Ganhou de prêmio num programa de televisão. Uma passagem pra comer pelo Brasil, tudo de graça. Chorou de apetite, fingindo que era emoção. Seus amigos sempre lhe falaram em pratos típicos. Desmaiou e foi levado para o camarim. Apendicite, outros diziam que era rim. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. E o Comilão foi acordado pela produção com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu escomeado, desfalcando a exportação. Comeu escomeado, desfalcando a exportação. Todos diziam que era rim. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. E o Comilão foi acordado pela produção com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu esfomeado, desfocando a exportação. Comeu esfomeado, desfalcando a exportação. Que a festa foi fantástica. Ah, este é o primeiro programa a seguir à festa. Já temos, é o programa sobre nada. Já temos o programa de coisa nenhuma. É pá, tenho que agradecer que os programas nihilistas ainda não fizemos um programa na tua vinha, na tua quinta. Então não fizemos já. Ah, já fizemos já. Deu para 4. Que era para o Diamantino. É pá, mas isso na minha quinta dá. O Diamantino agora tem um programa, ou foi a pessoa que qualquer coisa. Não sei. Eu não vi nada. Na minha vida dá. Ó, portanto, na minha vida dá. Na primavera ou ao verão, pá. Sim, está claro, muito bem. Inverno não. Inverno não. Aí é que dá para fazer um bom estúdio de gravação rural. Lá naquele anexo. E vocês bem podiam dar um jeitinho naquilo para terem ali. Sim, sim. E vocês para terem até para. Olha, para fazer as miúdas e não sei o quê. Está cá o meu sobrinho. Olha aqui. Um dia chego lá. O guardião não vos deixa limpar aquilo. Um dia chego lá. Vejo lá numa das reparações montes de papéis, montes de planos, montes de coisas, de placas. Ai, a gente vai arranjar aqui isto. Vocês estão mais alguma vez? Isto já foi há uns 3 ou 4 anos, nunca mais lá apareceram. É se quando forem velhos é que só lhes vai dar para isso. É, porque aquilo vai ser para eles. Tipo, para os miúdos, para os miúdos têm. Não, vamos lá e fazemos. Tu até ficas a ver. E depois vais ver a versão daqui a 3 anos. Lembras daquele dia? No sobrinho. A gente monta já aqui uma brigada de. Um monte. Contrapartida, é a gente ter lá a gravar a baladinha. Isto, e a gente pode, fala. Não podes tirar isto daqui porque eu lembro-me disto aqui, tu olhas. Aquilo é um caos. É como oriente o meu caos. Acredito que ele se oriente. Exato. O irmão. Mas um gajo chega lá e tem outra perspectiva. Monte de coisas que é para fazer assim da. E tu nem dormes lá, tu podes lá dormir, se quiseres. À noite, não é? É certo, eu sei que dormes. No verão. Mas não tens casa de banho ainda, perão. Não, pois ali o problema é esse. Ali só dá para fazer uma... É pá, só se fizer uma... Ali só dá uma fossa. Mas olha que não é assim tão caro, o meu irmão agora pôs fossa. Limão ou desta? Não, diz a casa de banho, ele também pode ir a casa depois que... Claro. Você? Claro. Não, mas é assim, imagina mais pobre. Claro. Para a malta não, não é? Claro. Quando é assim. Não, é, não. O Jerónimo é rural, dá para ir cagar à malta. Olha, também não. Ah, és fino? Não. Nunca limpaste a rabinha a couves? Quantas vezes? Mas ouve. Esta parte não é uma parte escatológica. Mas os nossos ouvintes também são rurais. É a realidade. Antigamente limpava-se o rabinho. Eles querem é disto. A parra, a uva. Um livro só para de montanha. Okay. Em espanhol, okay. Que é Como Cagar na Montanha. Como Cagar na Montanha. Só sobre isso. Okay. O livro todo. Espetacular. Eu não vou entrar em É pá, mas isso na montanha é uma coisa que me faz uma grande confusão. É aquela malta que, a meio das escaladas, daquelas coisas arranha-céus, monta uma espécie de tenda na onde dormem, não é? Aquilo é uma espécie de trampolim. Na pedra e dormem lá, e que tipo, se tu rebolas para o lado. Não, tens dormido. Mas pensava que ias a ficar num assunto que estávamos a ter anteriormente, porque há muitos deles que passam cerca de, sei lá, 15 dias na parede. 15 dias na parede? No meio do processo têm que ir à casa de banho. Vem cá para baixo. Não vem. Ainda não falaste. É a chamada lei da gravidade. Exatamente. É uma lei de merda, mas. Ainda não falou, foi dessas coisas lá de Nova Iorque. Isso é para o final, que é para depois apresentarmos onde é que pode ver o. Vá, agora vamos ali fumar um cigarro, não é fumar um cigarro, que este é o nosso programa é básico. Agora é pronto. Já passaste, já escolheste aqueles teus primeiros discos pródigos e não sei o quê. Depois, assim, mais tarde, para aí aos 30 anos, mais 2 ou 3 malhas para ouvirmos enquanto vamos ver ali o refresco. Aos 30? Sim, quando estás para os 30 anos, na sua idade, o que é que se ouve? Já não está naquela fase da loucura? Não. Olha, o que é que ouvias, por exemplo, coisas que gostavas de ouvir a desenhar, não é? Quando estás a trabalhar, te... Sei lá, por acaso... É difícil porque não me limito. Não há assim um estilo que eu diga só gosto disso. Sim. Desenhar, gosto de tosca. Tosca é o quê? Uma ópera? Não. Tu acha que é uma banda? Não, não. O álbum pode ser Suzuki Indot. pessoas assim. É uma espécie de dado. Dá um tempo lá. Sabeste alguma coisa? Não. Não. Está aqui o. O dado. O que é dado? Como é que defines dado? Depois de onde é que vem a expressão dub? The people. Não. Eu me lembro. Ah, reggae, eletrónica. Não, deve ter mais a ver com mexer os tonezinhos para aumentar os graves e os baixos. Então vai, trip hop é o quê, por exemplo? Dá-me uma banda de trip hop. Portishead é trip hop? Não. Tricky. Moshiba? Tricky. Ok. Já estou situado. Eu estou mesmo. A leste do país. Vocês estão a falar de motas? Tricky. Vocês estão a falar de motas, não. Ele falou de Suzuki, sim. Tricky, Adrei. Tricky. I stand firm for a soil. Liquor, alcohol, falls in the juicy, so juicy. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense as shit you see. Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill. I stand firm for our soil. Liquor, I come forth and they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor, I come forth. They juice me, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down my corridor. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Entre o trip hop, mas isso Suzuki é uma. É, tu... é o álbum. Dos. Há um álbum que é Suzuki e há outro álbum que é Suzuki Indad. É assim. uma música fixe para trabalhar. Diria ambiente, não intrusiva para estar. Não. Um álbum que marcou muito, mas esse já falei há bocado. É que eu gostei de tanta coisa. E é difícil. Tá, vamos fumar e depois já se pode. É. Miúdos. É pá, 10 espalhas, para quem tem muitos é chato, não é? Mas também não há, acho que é da sua parte, vem miúdos. É, não há mais. Não, mas para nós é na boa. Maria Rita come como gente grande e o primo então, foda-se. Come tudo. Está assim. Para casa, não tem mais vinho. É melhor não. Não, não, obrigadinho. Quer então dizer, vamos continuar, vamos fechar aqui o... Foi para testar os graves. E essa também. Isso, eu quero... Leve lá a bagaceira que eu ainda tenho que andar de moto. Então vamos aqui à reta final, que é falar um bocado do teu trabalho... Do teu trabalho de desenho e artístico, e explicares um bocado o que é que estás a fazer agora, porque, pronto, toda a gente sabe que isto na vida de quem cria há vários momentos. Há um momento em que se trabalha que nem um cão e se é um ilustre desconhecido, e depois há sempre um momento que de repente toda a gente agora quer saber o que é que o Tiago faz desde que tiveste o teu trabalho em Nova Iorque, não é? Sim, não quer dizer, é preciso, a notoriedade é uma coisa mesmo muito estranha. Como é que aconteceu isso? Então, 2021, passagem para 22, é quando eu volto ali novamente aos meus trabalhos surrealistas e já tinha feito isso um bocadinho ao longo dos anos, eles nascem mais ou menos ali no ano 2000. E é quando começo a criar o meu estilo. 2021. Houve ali um período em que eu estava a pensar em a ver se conseguia paralelamente ao meu trabalho arranjar ali alguma coisa que eu conseguisse ligar ao desenho e à pintura e pronto, e tirar partido disso e conseguir fazer vida, tentar desequilibrar de maneira que eu conseguisse fazer vida como artista, como criativo. 2021 aparecem os NFTs, isso então depois é outra história, mas estamos a falar de arte digital. Explica lá o que é que são NFTs, que é, então, é o acrónimo para Non-Fungible Tokens. Basicamente são tokens não fungíveis, ou seja, ele é um registro que fica on-chain, porque é uma blockchain. E, man, continuo perdido. Pronto. Basicamente, pronto, estive ali no mundo da arte digital e onde temos, não diria uma economia paralela, que será propriamente o futuro daqui a amanhã, em que os trabalhos são pagos também em cripto. Ok. Há um registro. Mas o que é arte digital significa o quê? O teu desenho, a construção, o conceito é digital? Não fazes à mãozinha? Como fazia? Não, faço à mão. E depois transformas aquilo numa. Sim, nesse caso. Digitalizas e dás-lhe. E as peças físicas são sempre agregadas ao digital e já para vender as duas. Então, dá-me qual é que é a parte espetacular? O que é isso em Nova Iorque? Era o quê? Nova Iorque. Pronto, ok, então entrei um bocado nesse mundo, nessa comunidade, nesse ecossistema, como me quiserem chamar, e houve ali uma altura em que decidi entrar em algumas, não sei a tradução para aquilo, mas serão open calls. E Nova Iorque, pronto, foi uma surpresa, porque entrei numa das maiores conferências a nível mundial. Estavam 3 mil e poucos artistas a concurso e eles disponibilizaram em 40 artistas, se não estou em erro, um lugar nos billboards de Times Square durante uma semana. Ou seja, a tua criação, né, que era o quê? Era uma... É um quadro surrealista. Vocês possam vos mostrar, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Mas não será fácil explicá-lo. Mas pronto, era projetado, não é? Era projetado lá na Times Square, lá naqueles 24 painéis. 24 sobre 24, basicamente. É sempre fixe ter um artista do fundão a projetar lá para os gringos todos, andarem lá em movimento e olharem lá para aquele quadro famoso, não é? Onde... Também fiquei lá no Hall of Fame, da conferência. Isto, eu estar a falar, é assim mesmo muito super. E entretanto, pronto, durante o ano inteiro fui ganhando mais uma data de Open Calls. O primeiro, dia 23 e 24 de fevereiro, vou estar em Paris. Também era algo como 1500 artistas. Fiquei com um dos 10 lugares para exibir lá. No ano passado também foi porreiro, no meio de 500 e tal artistas, fui selecionado para ser um dos 7 Art Angels de um artista. Pronto, que é assim mesmo uma coisa do outro mundo, no mundo da arte digital. Estamos a falar de alguém que em pouco mais de uma hora viu o resultado por 3 milhões, que ele é assim um bocado estratosférico. Fogo! E pronto. Próximo mês em Paris vai ser porreirinho. Tens vendido os quadros para onde? Estavas a dizer? Os quadros, para o ano de 2023. Então, Califórnia, Arizona, a começar a ali da costa oeste para cá. A varrer a costa, o coast to coast. Nova York, está inclusive num museu de criptoarte. E México. Hamburgo. Quer dizer, para tentar traduzir isto para uma linguagem que eu próprio perceba, tu tornaste um grande artista nesta coisa de uma espécie de matrix da arte digital, que é um mercado mundial de arte digital, mas que tem sempre uma base. Eu, as pessoas dizem, a arte digital é tudo feito em computador. Não, há uma base de desenho, de trabalho. E depois, agora que se falou no matrix, existe também dentro deste ecossistema o chamado metaverso. E depois entram aqui todas as artes, não estamos a falar só disto, o caso da música também se aplica. Há muitos músicos também entrarem nesse mundo por uma data de razões. Há mesmo uma data de razões que tornam as coisas mais fáceis. É incrível. Como então, é o caso da proveniência, que é uma das coisas que... Pronto, acaba por ser. Tem os nossos 3 ouvintes no Teixoso e na África do Sul. Se quiserem perceber, materializar, perceber o que é que tu desenhas, como é que podem ver? Tens um site? Tenho um site. Tenho retratos e esse tipo de trabalhos. Eu tenho a minha assinatura pessoal com Tiago Silva. Então é um gajo que escreve aqui, www. Não, o site é www.paradigmstories.com. Paradigm Stories. Porque basicamente é como chamo os meus trabalhos, são paradigmas. Surrealistas. Então, depois deste. Sabes o que é que me faz lembrar da minha sobrinha falar assim? Há um senhor na minha terra que há 3 anos, um senhor que, de certa idade, com alguns 70 e tal anos, perguntou onde é que podia comprar um dicionário inglês-português. Eu estava a ler o Correio da Manhã. Pronto, é dos tais jornais. Nossa, não diga que você agora quer ir ver um dicionário de inglês-português. Não, eu não percebo nada daquilo que estou aqui a dizer, que é tudo escrito, é bullying. Com esta conversa, eu estou a zero. E não entrámos assim em grandes pormenores. Pois. Ainda bem. Pois. Não, porque é difícil descodificar sem ver. Pronto, para fechar aqui a conversa de hoje, Miguel, o que é que vamos beber? Ah, não, uma pergunta sobre tatuagens. Isto não é, as pessoas não têm vídeo. Se há aqui um potencial cliente, já não é? Porque já não tem muito espaço para... Ainda tem espaço para tatuagens. Conta lá a primeira tatuagem. Agora a tatuagem está por baixo desta, fui eu a mim mesmo. Foi uma auto-tatuagem? Sim, estavas bêbado. Caralhito. Caralhito das caldas. Autoflagelação. Deve ter doído. E a partir daí o que é? Já dava sempre aquilo. Isto hoje, as tatuagens é... Epá, vou dizer a palavra que é a palavra certa. É uma moda feroz. Porque antigamente eu associava as tatuagens a artistas rock, punk rock, rockers, E depois vieram os futebolistas, depois vieram as atrizes de telenovela, e hoje qualquer simpática público, empregada de caixa do Intermarché tem... Olha, tenho uma miúda aqui que trabalha naquela pastelaria Alma. Sim, sim. Sim. Tem uma série, parece o Raul Meireles das pastelarias, mas todas lindíssimas. A cena é, o que é essa... Se é um comportamento aditivo, vais fazendo porque te apetece? Sim, não sou muito planeado naquilo que faço. E aliás, eu não faço há uns meus anos. Mas como é que escolhi o tema? Por exemplo, é aí o Spider. Chegas lá, o tatuador, ele mostra-te um... Não, nunca... Alguns foram os tatuadores que fizeram os desenhos. Mas a maioria deles até são de... Isto é do livro da primeira classe do tempo de Salazar, Deus, Pátria e Família. Isto é do livro de José Abel Manta. Ah, sim, é do Estados Mundial. Sociais. Isto também é do Manta. Isto foi o Bacal que era dos Matarratos que desenhou. Isto é do Stuart Carvalhais. Isto é do Gato dos Matarratos. Portanto, os teus braços são uma espécie de exposição itinerante à portuguesa. Exatamente. Por acaso, gosto de ilustradores portugueses, é algo que eu escuto para... E tu agora lá na loja, o que temas é que tu chegas lá, as pessoas dizem-te, tens desenhos pré-feitos ou há tipo... Imagina. Não. Imagina que eu e o Jerónimo, para a semana, chegamos lá e decidimos, eu aos 50 e ele aos 18, fazer a primeira tatuagem. Mas não temos nenhuma ideia sobre o que fazer, nem onde fazer. É. Mas tenho uma ideia. O quê? Sim. Ou tu propões, tu mostras coisas. Ah, sim. Dentro dos teus desenhos? Sim, procuro, à partida, ser original. Olha, o meu sobrinho, de o irmão dele... Em vez de net, saco uma imagem de alguém que já fez. O irmão dele já lá fez o leão. Só podia... E tu, se fizesse, o que é que gostavas de fazer? Não faço nenhuma. Não, mas não vais fazer, pronto. Não faço a mínima ideia. Acho não, eu não faço tatuagem. Não tenho nada contra quem tem tatuagens, mas... Tem medo de Então, mas pronto, quem for lá à loja da Rua da Cal e quiser ter um desenho surreal, ou não, no braço, no antebraço, ou na nalguinha, pode escolher um tema... Ou na boca? Não, ainda por cima é assim, que o Tiago é um artista em ascensão que vai valorizar. Portanto, olha, ele tem ali nos lábios, esse merda deve ter doído com a boca, tu és maluco. Não tem nada. Olha lá. Não quero. Tira-se nota. Ah, pois tem. Não doeu? Se for esguesse, não. Direto? Não leva stencil nem nada. Direto. Os eletros também, mais que. Eu cá, a única coisa que posso tatuar no mindinho é a águia do Benfica. De resto. Mas a tatuagem era o brinquinho. Agora é a tatuagem. Não, é impressionante. Acho que isso já não é para... Pronto, vamos fechar com música. Não com esta música que o Zé Costa está a passar, mas com uma música escolhida para ti, para o futuro. Uma com estas, com as tuas filhas. Sem ser o pano. A filha. Ai, que escolha. E o filho. Os miúdos. Ah, é um casalinho, jogava que era com as miúdas. A tua filha é o pequenino? Não, a minha filha é a mais velha. Que é da idade da Maria Rita, 3 anos, não é? Já fez? Já vai para os 4. Uma música que escolha para o Santiago. É pá, uma música que qualquer pessoa. O Santiago fez antes ontem. É curioso, pá. Faz anos no dia que a bisavó dele, a minha mãe, faria anos também, se fosse viva. E o meu tio, o irmão da minha mãe. Curioso, pá. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Uma música? Sim, uma música para ouvirmos aqui no fecho antes do Jerónimo fazer as despedidas. Quem é que escolhe depois? Posso dar o grupo e depois vocês escolhem sim. A música? Sim. Então vai, eu gostei um bocado. Já nem vou lembrar o corno. Corno. E é com milho que nos despedimos. Exatamente. Milho com capa. O primeiro milho é para o Jerónimo. Milho com capa. Pronto. Até vou buscar essa. Tiago, obrigada. Portanto, vamos ver os teus trabalhos digitais brevemente no teu site e a seguir, quando isto desligar, vamos falar aqui do nosso nome. E com esta, nos despedimos. Não, temos que fazer isto sempre igual. Vem aqui. Olha lá. Já não me lembro. Miguel, ajuda lá. Caríssimos, distintíssimos, fidelíssimos, ilustríssimos, amigos do Teixoso e da África do Sul. E da África do Sul. Despedimos com amizade. Até ao próximo programa. Pronto. Amor e carinho. Está fechado. Muito boa noite. A Baladiça, um programa onde o bom, o mau e o violão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da A Baladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.